Europa 083 descend now until 2000 feet, QNH 1013. You are clear, final ILS approach to runway 10, report sub shadow localizer course. 10,001013, clear ILS, taxi runway 10, call you, sound is localizer, Europa 083. Salvador, Luna 604, autorização Fortaleza 390. Confirmando gol no 604, Fortaleza, para cópia, chame a torre 1 no note da sua Mendoza. Vai chamar. Torre Salvador, boa noite, gol no 604, Fortaleza 390. Gol no 604, aguarde. Aeropa 03, localize established runway 10. Complete approach and call now Salvador Tower, 118.6, boa noite, Europa 083. Pita LS and Tower, 118.3, boa noite, Europa 083. 118.6. 118.6, bye. 70, decolado ano 0, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição Froti, via Up Zulu 19. Controle operando em 120.8, transponde 5051, gol no 604. 370 Fortaleza, decola da saída, decola da pista no 0, curva à esquerda, Momo Froti, Up Zulu 19, aerovia da rota, 208, opera o controle, o transponder 5051. Ou no 604, gol. Ou no 604, confirmando a saída é Momo, transição Froti. Ok, contenimento com Ashcan, pronto para pushback e acionamento. Chama lá. É, aliás, estamos prontos, pushback e acionamento no 604. No 2, autorizado pushback e acionamento, chama para táxi, gol no 604. Chama lá. Salvador Tower, boa noite, Europa 083, we are established 6 miles, runway 10. Europa 083, landing at down and locked. Now, down and look, Europa 083. Europa 083, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Clear to land, 10, Europa 083. Europa 083 on the ground at 2-1, vacates by right, after that approved taxi via Alpha, report hold short, Juliet. Ok, vacate, says right, then Alpha, we'll call you approaching Juliet, Europa 083. Salvador, boa noite, Web 6747, tem a formação Alfa, autorização de tráfego. Jet 6747, informação Alfa correta, ajuste 1013, aguarde para cópia. Na escuta. Táxi 1604 Gol, estamos com 111 a bordo, 3,50, alterna Recife. O 1604 usa táxi via Índia Alfa no ponto de espera, reporte pronto. Índia Alfa no ponto de espera, reporte. O 1604. Firme, é o 5827. Ah, firme, senhor. 5827. 5827, meia torre, 18,6 para cópia. 18,6 torre para cópia, obrigado. Torre de Salvador, é o Webjet 5827, está na posição 4, pronto para cópia, galeão 360. Webjet 5827, informação Alfa, ajuste 1013, aguarde, número 2 para cópia. Aguarda para cópia. Gol 604, ponto de espera, pronto. Gol 604, usado linha, decolar pistão 0, vento 120 graus, 06 nós, ajuste no 0 no 3. A linha decola 1604. Salvador Brunch, for 9 airport, go 019, chanting level 160 on both arrival. Portugal 019, Fox Ident, descended to 4,000 feet, QNH 1013. Down 4,000 feet, QNH 1013, airport, go 019. O voo 1604 está alinhado e pronto. Autorizado, voo 1604, vento 130 graus, 06 nós. Autorizado, decolagem, 1604. Hello, pass 083, approaching gate unit. Aerop 083, cleared main apron gate 10. Okay, gate 10, clear main apron, hello, pass 083. 04, decolado de 28, controle 1208, bom voo. 1208, obrigado, boa noite. Abjet 6747, ponto da cópia. Siga. Abjet 6747, autorizado Guarulhos, via Up Zulu 21, nível de voo 360, decolado 10, primeira curva à direita, perfil da saída Arbor, Elefa, apoio autorizado conforme rota. Transponder 5057, controle 120, decimal 8. 6747, autorizado Guarulhos, 360, Up Zulu 21, decolada 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa e depois segue conforme o plano de voo. Transponder 5057, o controle 1208, 6747. Webjet 6747, confirmando Arbor, Elefa, após ter dado conforme rota apresentada no plano. Foi cotejado. Arbor, Elefa, após rota conforme o plano, 6747. Objeto 6747, cotejamento com a chamada ponto para pushback, acionamento. Maravilha, obrigado. Objeto 5827, pronto para cópia? Apenas. Objeto 5827, autorizado Galeão, via Up Zulu 1-0, nível de voo 360. Decolada no zero, primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leda, pós-Leda Bridge, após utilizado conforme rota apresentada no plano. Transponder 5035, controle Salvador 120, decimal 8. Webjet 5827, está autorizado Galeão, nível 360, via Up Zulu 1-0. Decola da 1-0, primeira curva à direita, no perfil da Dael, voa Leda, Leda Bridge intercepta, aerovia Pedro 10, conforme o plano. 5035 é o transponder, 0,18 é a frequência do controle Salvador. Webjet 5827 na posição 4. O Webjet 5827 está confirmando, Dael, Leda Bridge, intercepta Pedro 1-0, após utilizado conforme a rota. Da El, Leda Bridge, Up Zulu 1-0, após conforme a rota 5827. Procedimento correto, chamando para pushback, acionamento Webjet 5827. Chamaral 5827. Então, Salvador, boa noite. 63 Alfa, estamos para Guarulhos. 63 Alfa, correto, ajuste no 0-3, aguarde um minuto para a cópia. Ajuste para a cópia, está pronto para o pushback e acionamento Webjet 5827 na posição 04. Webjet 5827, pushback em coordenação equipe de solo, chame para o táxi. Corrigindo, é acionamento na posição com posterior pushback. Autorizado, acionamento na posição, pushback, acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo. Reporte para o táxi. Reportado. né? 6313, ponto para cópia. Pode. 6313, autorizado Guarulhos, via UP Zulu 21, nível de voo 360. Decolado no zero, primeira curva à direita, perfil da saída Rabó, elefa, após utilizado conforme rota apresentada no plano. Transponde 5062, controle Salvador 120, décima 8. Na 63 no 3, faça o cheque rádio, está ininteligível, entrecortada essa transmissão e coteje novamente. Na 63, agora? 3 barra 3. 4, alterno 1268, o bom. Alternado 1268, confirma a primária? 12545. 2545, obrigado, boa noite. Boa. Portugal 019 and descender to 2000 feet, QNH 1013. You are clear, final ILS approach to runway 10, report established. Delta 2013, clear ILS runway 10, we call you established, Portugal 019. Controle Salvador, boa noite, Sam 3305, cliente da Alfa. 3305, boa noite, assim a identificação, desça 2000 pés, chegada Mari, proa de ITAP, ajuste no 0 no 3. 2000 na proa de ITAP, libra a restrição de velocidade, cara. Livre. Obrigado. 3730, táxi via Índia, Alfa, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 3. Alfa, reporta pronta no ponto de espera, 5827. pronto no ponto de espera. Abiate 5827 autorizado, linha decolar, pista 10, vento 120 graus 07 nós. Ali decola o WebJet 5827.